Vítima de Eco Delta, solo a uns 2 trens, a estação na frequência livre. Vítima de Eco Delta corrigindo, solo 03. Delta Victor Sierra tem pouso autorizado? Confirme. Papel uniforme, Delta Victor Sierra já tem pouso autorizado na cabeceira 17? Delta Victor Sierra, continua em aproximação, agora de transição. Disposição de pistão no 7. Em aproximação, aguarda autorização, papel uniforme, Delta Victor Sierra. Delta Victor Sierra, confirme. Fazendo aproximação já na final. Delta Victor Sierra, livre pouso, pistão no 7, vento 100 graus, 109. Gente, Delta Victor Sierra, reportará em solo. Vamos esperar para o motor, Xanéar 63. Xanéar 63, 1-2, utilizando a linha de colar pista 1-0, vento 090 graus, 09 mais. Xanéar de colar 1-0, 63, 1-2. Vitor Serra, solo ao 06, confirme o pátio. Gente da Vitor Serra, utilizando backtrack, após táxi vinha antes, refere o pátio da beta. Vitor Serra, reporte de mim, pichando 7. Salvador, muito bom dia, gol 1160. Gol 1160, continue a aproximação, cheque no esposo e guarda autorização. Guardando. Oceano 63, 1-2, decolar 207, no controle de Salvador, 1-20, decimal 8. 1-208, voo 63, 1-2. Alto Vista Serra, estacionar frequência livre. Baixado e travado, 1160. Gol 1160, livre pouso, pista 10, vento 1110 graus, 09 mais. Livre pouso, gol 1160. Uno 160, solo 110, libre direita, chame solo 120, decimal 1. Direita 2, 1, 1, obrigado. Salvador, bom dia, 03304, está pronto no ponto 0910. 03304, bom dia, autorizado a linha aérea decolar, pista 10, vento 120 graus, 089. Autorizado a linha aérea decolada 10, 03304. Decolado, Zona 6, centro de Salvador, 1208. 1208, 3304. Salvador, Oceania 311, aproximação final, 1 milha de distância. Oceania 311, continue a aproximação, cheque excelente, pose, aguarde a autorização. Ah, reporte ali, baixar o travão, 311. Confirma, baixar de travado? Ainda não, já reporto. Sim. Eu vou 6319. Xaner 6319, livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 099. Zero pouso na 10639. 5221, bom dia, pode passagem da Airbus 320 da Avianca, 30 da Daniela e Manterna, pista no zero. Oceanair 63, solo 121, livre à direita, chame solo 121, decimal 1, bom dia. 121, frequência do solo 121, decimal 1. Autorizado a decolagem, pista 1 0, vento 1 1 0 graus, 08 nós. Alô, bom dia, 363, bom dia, após a passagem do trip que decola da pista 9 0, autorizado a linha de manter na pista. Autorizado autorizado decolagem pista 10, vento 1110 graus 099. Deve decolar 1010, vocês me atendem. Sana 3663, decolar 226, chame controle de Salvador, 1208, bom dia. 08, o Sana 3663, obrigado. Tá 3859, ali decola pista 10, venta de 1110 graus com 99. Ali, aí decola 1110. Bom dia, Lima, da Impressão Zero. Tá 3859, decolou 30, controle 119, decimal 35. 1935, tá 3859, bom dia. Corrigindo, tá 120, decimal 8, desculpa. Ok. Azul 9979, livre decolagem da 10, venta de 100 graus com 89. Nove da Azul decolou agora aos 32, controle 120 decimal. Contato controle 1208 9979, bom dia. Bom dia. Prossegue sinal da 7, aposta terceira milha, November Yankee Mike. Recordando a terceira milha, Mike. Tem aqui, Mike, tem livre pouso no 7, vento é de 100 graus com 10 nós. Livre pouso no 7, não, vem bem aqui, Mike. Passando no November, Yankee Mike, solo 39, autorizado backtrack para o patch da Bata. Torre Salvador, voo 630, passando externo, baixada e travada. Gol 1630. Livre pouso, pista 1-0, vento 090 graus, 1-0-2. Livre pouso, 1-0. ONU 630, solo aos 43, livre à direita, chame solo ONU 211. Livre à direita, 1211, voo ONU 630. Solo Salvador, voo ONU 630, grana 640. Gol 1630, chame solo, 121, decima 1. Ok. And ground American 238, request pushback startup. Salvador ground, American 238. Olímpico 03, autorizado o cruzamento da pista 197, reporte a taxi, correção. Mantém posição, Olímpico 03. Olímpico 03, autorizado o cruzamento da pista 1027, reporte na Delta. Aquilo do Lupra chega. Por favor. Aquilo vou utilizar o táxi para reporte do ponto de espera da pista 17 para cruzamento da pista. Olimpo 93, utilizar o táxi de Alfa Juliette, Pátio 1, Índia, ponto de espera da pista 10. Aquilo Zulu, autorizado o cruzamento, táxi via Quebec, Mike até Lima. No 621, baixado travado. Bom, no 621, autorizado pouso na pista 10, vento 100 graus, 109. Teve pouso. Lima que eu uso o Torre? Lima que eu uso o no taxi. Lima, chame Sol, 1 na Lima, decimal 1. Lima, Kilo Zulu, frequência do Sol, 1 na 2, 1 decimal 1. Oi, Salvador, bom dia, 648 da Goa, ajustando a final da 1-0, passando Dona. Confirma na nave, chama a torre. Tirei pelo 93, mantenha o ponto de espera. A 648 da Gol, avistando a final da 1-0 a 2 milhas do Dispra. Gol no 648, continue a aproximação, cheque 3 de pouso e aguarde pista livre. Guardando pista livre, 648. Gol no 621, no solo, aos 5-6, livre direito, chame o solo, 1-2-1, decimal 1. Direito 2-1, 1, 621. Gol no 648, confirma, tirei de pouso, baixado travado. Baixado travado, na final da 1-0, 648. Gol no 648, livre pouso, pichão 1-0, vento 1, 1-0 grau, 09 mais. Pouso autorizado na 1-0, para o 648 da Gol. Confira a nave que chama a torre. Olhe para a nave 3 negativa, mantenha a posição. Tem mais uma aeronave nacional para o pouso, deixando a 0. mantenha a posição. Salvador, bom dia, Oceania 6250. Oceania 6250, continue em aproximação, cheque frente, pouso e aguarde pista livre. Aguardando. Gol 1648, solo 00, livre à direita, chame solo 121, décima 1. 211. Oceanair 6250, confirme seu pouso. Checado. Oceanair 6250, livre pouso, pista 100, 100 Olímpico 93 Torres. Olímpico 93, após a passagem do Airbus 320 da Avianca, autorizado a alinhar e manter pista 1-0.